cai. Eu peço trégua pra ela, já não aguento mais ver o meu povo soterrado nas favelas. Começa a chover e eu me lembro do ano passado, do sofrimento de quem vive em aglomerado. Belo Horizonte nos nove lados, esse ditado, mano, já tá mais do que comprovado. Gato não gosta e nunca vai gostar de água. É só chover e por aqui a luz acaba. Lá pra meia-noite a luz volta, tá tudo em ordem. Vai sonhando, agiliza, não abusa da sorte. Olha pro céu, vê se você vê uma estrela. Início de ano não existe chuva passageira. Se ano passado cê não viu, esse ano cê vai ver BH passar em todos os canal de TV. Mas a notícia não vai ser de político ladrão. Novamente a notícia vem lá dos meus irmãos. A chuva cai e o homem não pode fazer nada. Daqui a pouco o primeiro barraco desaba. Aí acabou, não tem mais chance. Vai começar o processo avalanche. Então vai, entra no barraco e tira tudo. Daqui a pouco tudo vai virar entulho. Todo ano é assim, mas não devia ser. Aí prefeito, aonde tá você? Deve tá lá no Del Rey pegando um cineminha esperto. Enquanto quem te elegeu vai ficando sem teto. Chuva cai, eu peço trégua pra ela. Já não aguento mais ver o meu povo soterrado nas favelas. Chuva cai, eu peço trégua pra ela. Já não aguento mais ver o meu povo soterrado nas favelas. Chuva, vento, relâmpago e trovão. Acaba de cair mais um muro de contenção. Enquanto sua mãe toma chocolate via DirecTV, a minha hora pro nosso barraco não cair. Você ainda ri, seu verme safado. Crianças estão tentando se aquecer com cobertor molhado. Ao contrário de você, ninguém tá agasalhado. Tem uns com fome, com frio, vários machucados. Estão com sorte, porque há vários soterrados. Seja bem-vindo ao mundo dos desabrigados. O pouco que nós tínhamos, a enxurrada levou. E a cada gota de chuva aumenta a minha dor. Como eu já disse, todo ano é assim. Hoje vão nos abrigar onde nunca deram vaga pra mim. Vamos ficar lá, tipo uma exposição. Pra escola divulgar o nome na televisão. O resto da merenda dos boy vira o nosso almoço. Isso me deixa revoltado até o osso. Vários jornais da tarde fingem lágrimas, mas amo. Da hipope, tijolo, sangue, lama. Durante o ano todo no quartel malhando. Enquanto meu povo no veneno ia se aglomerando. Ai bombeiro, não adianta mais você chorar. Ajoelha e pede pra Deus pra essa chuva parar. Chuva cai, eu peço trégua pra ela. Não aguento mais ver o meu povo soterrado nas favelas. Chuva cai, eu peço trégua pra ela. Já não aguento mais ver o meu povo soterrado nas favelas. A chuva foi tão forte que as gotas chegavam a machucar. Só que o problema é que não tem pra onde água escoar. Morro das Pedras, Neves Alto, Vera Cruz, Vila Itaú, agora um clamam por Jesus. Todos armados com seus baldes na mão, vendo a água suja entrar pelo portão. Não. Todos os móveis em cima das cadeiras, besteira. A enchente passou da altura da geladeira. Isso pra quem mora no asfalto, tá ligado? Quem mora nos barrancos, os barracos já tão ameaçados. Se não caiu, já tão trincados, tão condenados. Fazer o quê? Esses são os fatos. Todo ano é assim, mas só pra mim. Porque a chuva não derruba a casa desses playboyzinhos. Governador vem aqui, diz que vai ajudar. Mas só quando chegar a época de votar. Prefeito, deputado, ministro, sei lá. Escuta o que o mineiro de verdade tem a falar. Gastar dinheiro com a pampulha, toma vergonha. Vai levar água lá pro vale do Jequitinhonha. Porque aqui a chuva cai, eu peço pra parar. Mas lá o povo torce pra ela chegar e ficar. Esse dinheiro tinha que ser mais bem aplicado. Que tal água pro vale, casa pros desabrigados? Chuva cai, eu peço trégua pra ela. Já não aguento mais ver o meu povo soterrado nas favelas. Chuva cai, eu peço trégua pra ela. Já não aguento mais ver o meu povo soterrado nas favelas. É, irmão, ano retrasado, ano passado, esse ano e se marcar no que vem. Isso sem se falar quantos outros anos já se passaram e o nosso povo vem sofrendo o mesmo problema. Parece não ter fim, mas vai ter fim. Só no dia que a gente se organizar e cobrar da defesa civil, dos órgãos públicos aí próximo à sua casa. Agora, enquanto o sol brilha, porque a gente deixa pra cobrar depois que ela chega, aí já é tarde demais. E infelizmente, todo ano é assim.